Valeu, o Chime tá se despedindo aí. Vai ter que colocar as crianças pra dormir lá, os filhos dele. Great experience, it was a great to be a bit in Brazil tonight. Foi uma ótima experiência estar no Brasil hoje à noite. Valeu, Chime. Melhores energias. E agora com vocês, see you around, my friend. Beijo. TBFX da Califórnia. Essa guitarra aí. Com vocês, MC Arisco aqui. Sem anunciar, sem anunciar. Hoje eu tô cantando, primeiro acreditei. Arisco meu alter ego, a colheitado que plantei. De novo remontando cacos com formas e flow. Pra dizer se para a vida esse momento chegou. Menino criada, toca Bahia, né, Salvador. Representa mais as ossas que teus cantos de caô. Alegria das meninas era nós no corredor. Cê nem sabe a caminhada, achando que nós demorou. Sabe que romper o tempo é algo assim libertador. Por isso cantei lamento, não é só meu esse caô. Pega na levada porra, tu nem espera. Preto sempre nasce poeta. Deixa de cara esses patetas. Não entendi essa conversa. Hoje brigo com as palavras só cantando a minha vida. Queria um futuro pra estar vivo. Arte não é pra ser bonito. Tem que pagar pra ter minha cara no teu vídeo, parceiro. Então não se hit. Só me conheceu agora. Desde o tempo de outrora fazemos essa passagem. Entre a vida e o pensamento, os estalos da criação. Escolher dentro de um tempo, a razão é a emoção. Preso no banco de nota, sangue do meu coração. Hoje músico, minha vida entre fumaças e refrões. Passo entre reis, espinhões, nunca serei espinhão. Pois saquei minha missão, quer fazer dessa rima mais que houvesse uma oração. Mais que houvesse uma oração, para adentrar corações. A coragem vem de cima, transforma um pinhão em vilão. Quando ele entende que seu rei não lutaria. Nenhuma lágrima choraria por tua vida derramada. Um sujeito comum retomando seu poder. Quando encontra sua voz retirada na calada. Daquela noite, daquela noite. Hoje Arisco MC. Hoje eu tô cantando, primeiro acreditei. Arisco meu alter ego, acolhitado que plantei. De novo remontando cacos com formas e flow. Pra dizer se para a vida esse momento chegou. Menino criada, toca Bahia, né, Salvador. Representa mais as ossas que teus cantos de caô. Alegria das meninas era nós no corredor. Cê nem sabe a caminhada pra nós. Tanto que nós demorou. Não sabe que romper o tempo é algo assim libertador. Por isso canto e lamento, não é só meu esse caô. Pega essa levada porra, tu não espera, preto sempre nasce poeta. Deixa de cara esses pateta, não entende essa conversa. Hoje brigo com as palavras, só cantando a minha vida. Que um futuro presta viva, arte não é pra ser bonito. Tem que pagar pra ter minha cara no teu feed, parceiro. Tô não se hit, só me conheceu agora. Desde o tempo de outrora fazemos essa passagem. Entre o vindo pensamento, os estalos da criação. Escolha dentro de um tempo, a razão é a emoção. Preso no bloco de nota, sangue do meu coração. Hoje músico, minha vida entre fumaças e refrões. Entre fumaças e refrões. Passo entre reis e peões. Nunca serei espião. Pois saquei minha missão. Pois saquei minha missão. Quer fazer dessa rima mais que um verso ou oração. Mais que um verso ou oração. Para adentrar corações. A coragem vem de cima. Transforma o peão em vilão. Quando ele entende a missão. Quando eu lhe entendi que seu rei não lutaria, nem lágrima choraria. Por tua vida derramada, o sujeito comum retomando seu poder e encontrando a sua voz retirada naquela noite. Naquela noite, Arisco MC. Beijão. Singing my life with his. Salve Joe, salve Joe. Arisco MC. Muito bom, muito bom, muito bom, som, muito bom. Som. Por favor, Joe, volte mais vezes, viu? Quando estiver no palco, o palco é nosso, com certeza. Valeu, pessoal. Vamos encerrando aqui. Terminar aqui com Milvines e, em seguida, DJ Cristal, pra gente dançar um pouquinho aqui. Uhul! Um pouquinho não, muitinho, né? Muitinho não, muitão, né, cara? Obrigado, TBFX. Entrou aqui o TBFX, ele faz um sistema aqui que salva tudo que tocou hoje, tá salvo no... lá na Califórnia aí, tá disponível na internet, graças ao Tom, da Califórnia. Thank you, Tom. Have a great, great day, great night. Valeu. Tchaba. Thank you for inviting me to Jabba Hut.